lágrimas, acompanha o desencarne da criança. E Rufo, depois daquele episódio sensibilizado, em que Saviano, Tassiano resolve afastar de uma vez por todas o cristianismo da comunidade dos servos, ele pede para que eles se enfileirem e testemunhem o preito de oração, de adoração aos deuses romanos. Quando chega na vez de Rufo, ele, por sua vez, lhe diz: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e orgulho que nos oprime no mundo. Tassiano, em voz baixa, dirige-se a Vetúrio, o capataz, e fica surpreso diante da ousadia daquele escravo. Rufo, não te esqueças de tua condição. Sim, concordou o interpelado valoroso. Sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade. Mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Exijo que te retrates perante Cíbele, a sublime mãe dos deuses. Nada fiz que não esteja aprovado pela retidão de minha consciência. Abjura e serás perdoado. Não posso. Sabeis quais são as consequências de tua irreflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meus gestos, não devo recuar perante a minha fé. Todos dizem: abjura, abjura, trovejava a voz com aspereza. Não posso, repetiu Rufo, imperturbável. Depois de ligeira confabulação entre Tassiano e Vetúrio, eles decidem pelo chicote. O trançado fino e cortante lambeu-lhe a pele nua por 3 vezes, provocando sangrentos vergões, mas o escravo não tremeu. Ainda há tempo, infeliz, bradou, confundindo o sacerdote da Magna Mater. Abjura e a tua falta será relevada. Sou cristão, reiterava Rufo sereno. O castigo poderá condenar-te à morte. O sofrimento não me intimida, suspirou a vítima com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morreu por fidelidade a Ele. É uma honra a que devo aspirar. O látego visitou-lhe o dorso com violência, abrindo-lhe feridas sangrentas, mas percebendo o mal-estar que circundava a todos, eles decidem postergar o pronunciamento para o dia seguinte. Encerram aquele instante e na manhã seguinte grandes festividades se iniciam. Hinos de louvor aos deuses romanos são cantados. Quando então trazem a presença de todos o escravo Rufo, acorrentado. Foi então que trazem uma senhora e 2 meninas que se aproximam.